Portal do Arrocha. Um abração, vem aqui um R10 Divulgações. Pode preço, bebidas, confia, bebê. Meu parceiro Elias Bolveiro, confia. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou. Amor.